quem chegou? Sabem quem chegou? Shakira, la zurra, la zurra. Todo el día, no me vengan con tonterías. Por la casa y no.